A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoss.com.br. Eu sou Guilherme Wojciechowski. Hoje é sábado, 19 de novembro de 2016. Este é o quarto e último bloco do programa de hoje. Eu peço aí sua companhia, né, pelos próximos minutinhos até meio-dia aqui nas ondas da sua rádio. Lembrando sempre que você pode interagir conosco, 45 988 282828 é o nosso contato no WhatsApp, 3028-2828 é o telefone fixo aqui da sua rádio, atendido pela Luciana, né? Sempre a postos para mandar aquele alô, Rádio Transamérica, bom dia nos seus ouvidos. Transamérica Foz, a nossa fanpage no Facebook, arroba Transamérica Foz, o nosso perfil no Twitter. E acontecem neste domingo, manhã e tarde, das 8h30 às 11h30 da manhã e das 3 da tarde até às 7h, as provas do vestibular 2017 da UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. No total, mais de 13 mil candidatos inscreveram-se para os cursos distribuídos nos campi de Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo, Marechal Cândido Rondon e Francisco Beltrão, sendo aí que os cursos, né, de medicina são os de maior procura. São 128 candidatos por vaga em Cascavel e 92 em Francisco Beltrão. Neste ano, além das cidades que são sede da UniOeste, os candidatos também poderão participar da prova em

E justamente essa derrota em casa obriga agora o Foz Cataratas a vencer lá em Francisco Beltrão, Guilherme, se quiser continuar vivo no campeonato. Pois é, e como é que fica? Vamos até explicar aí pro ouvinte, é uma vitória simples, basta. Como é que fica o regulamento aí da competição agora pro Foz Cataratas? Não existe saldo de gols. O Foz perdeu na terça-feira jogando aqui em Foz por 4-2. Tem que ganhar por qualquer placar. Pode ser a diferença de um gol somente. Hoje à noite, lá em Francisco Beltrão, para forçar o terceiro jogo. A partida está confirmada hoje às 8h15 da noite, no ginásio Arrudão, na cidade de Francisco Beltrão. Agora, a vantagem, que já era do time de Francisco Beltrão por decidir a partida, a segunda partida e a terceira, se houver necessidade, em seu ginásio. E com a vitória aqui em Foz do Iguaçu, o Marreco deu mais um passo, porque agora ele vai entrar em quadra hoje à noite com dois resultados favoráveis. Se ganhar, vai para a próxima fase, e se empatar, também avança o Marreco. Ou seja, o Foz Cataratas tem que vencer de qualquer maneira para forçar o terceiro jogo. Situação delicada, sem sombra de dúvida, mas é aquela história, né? Resta esperança, o que você avalia? Tá, a gente sabe, é difícil, não conseguiu ganhar aqui em Foz, mas há possibilidade de ganhar lá? Qual a sua análise? Existe sim, claro, vai sempre existir essa possibilidade. Jamais vamos chegar aqui e dizer que time A não tem condições de ganhar do time B. É um jogo, tudo pode acontecer. Mas que o Marreco está muito, muito perto da vaga para a semifinal, a gente não pode ter dúvida, porque o Marreco tem um time com jogadores acostumados a partidas assim decisivas, fez um bom papel também nesta temporada na Liga Nacional, vai jogar em seu ginásio, que certamente estará lotado. Tem um técnico, o Fabinho Gomes, que conhece profundamente o Foz Cataratas, até porque ele montou esse elenco no começo da temporada, quando trabalhava aqui em Foz do Iguaçu. Enfim, aquela opinião que nós já colocamos no ar aqui, né, em outras oportunidades, Guilherme, ela deve ser confirmada mais uma vez. O favoritismo continua para o Marreco de Francisco Beltrão, na minha opinião. E muito mais ainda, porque na terça-feira o Marreco veio a Foz do Iguaçu e ganhou aqui por 4-2. Então eu diria, em termos de chances, eu colocaria 70% de possibilidades para o Marreco e 30% para o Foz Cataratas. Transmissão desse jogo hoje à noite aqui na Transamérica? Exatamente, é só se ligar aqui na Transamérica hoje, 8h15 da noite, e você vai acompanhar então essa partida decisiva direto do Arrudão, lá em Francisco Beltrão. Hoje faremos uma parceria com os colegas da Rádio Educadora, lá de Francisco Beltrão, e vamos acompanhar então esse jogo importante entre Marreco e Foz Cataratas Futsal. Supercopa Transamérica, como é que estão os preparativos aí, as definições para a semifinal? Também entramos numa fase decisiva, Guilherme. Durante a semana aconteceram os jogos das quartas de final, avançaram Sinecoff, Raimundo Futsal, Cootra Foz e Rodorriva Araceba. Esses quatro times são semifinalistas. O Sinecoff ganhou do Gol Rock Nova Consultoria por 8-4. O Raimundo Futsal venceu o TR1 pelo placar de 2-1. Quem avançou também para a semifinal foi a Cootra Foz, que venceu a Padaria do Chiru por 6-3. E o quarto classificado foi a Rodorriva Araceba, que ganhou da Embalagens Paraná por 5-4. Nós teremos agora, na próxima quarta-feira, os dois jogos semifinais no ginásio Costa Cavalcante. Primeiro jogo, inclusive, com a transmissão aqui da equipe esportiva da Transamérica. Quarta-feira, 7h15 da noite, EMDS Sinecoff contra Rodorriva Araceba. E, na sequência, o segundo jogo, Luiz Diesel, Raimundo Futsal e Cootra Foz. Os vencedores dos jogos da quarta-feira, Guilherme, vão fazer a grande final da Supercopa na outra semana, no dia 1º de dezembro, uma quinta-feira. E boa sorte aí às equipes envolvidas na disputa ao longo desta semana. E, Buza, muito obrigado pela participação aqui na Transamérica. Valeu, Guilherme, um forte abraço para você. Reforçando o convite, então, você que gosta de futsal, você que torce pelo Foz Cataratas, acompanhe hoje aqui na Transamérica, a partir das 8h15 da noite, o jogo entre Marreco e Foz Cataratas Futsal.